Você está sintonizado na ZYK 509, Rádio Vida Nova AM, Jaboticabal, São Paulo. Operando na frequência de 1210 kHz. Uma emissora a serviço da evangelização, da justiça e da paz. Rádio Vida Nova. Matheus Alexandre, você aqui pelo comércio, efetuou boas compras? Sim, César Tomé, estou muito bem servido no comércio de Jaboticabal. Efetuei boas compras, tive um bom atendimento e o melhor de tudo, muita coisa barata, César Tomé. E claro, a facilidade no pagamento. César Tomé, o comércio de Jaboticabal está de parabéns. Sim, Matheus Alexandre, este é o novo momento. É assim que o comerciante volta a efetuar as suas vendas. Invista sua divulgação da sua loja aqui na Rádio Vida Nova. São 87 anos retornando ao comerciante lojista tudo aquilo que ele precisa de publicidade. Quem não é visto, quem não é ouvido, não é lembrado. Anuncie agora na Rádio Vida Nova. Entre em contato pelo WhatsApp 16 99603-9219 ou pelo telefone 3202-3219. E boas vendas! Fique ligado, vem aí a próxima atração. Música, entrevista, interatividade, cultura, espaço alternativo. A melhor informação e prestação de serviços à comunidade. Você por dentro dos principais acontecimentos. Está no ar, Rádio Revista. Oferecimento, docinho, docinho, teto, materiais para construção, Eletrofil, Via China, Perfumaria Beraldo, Imobiliária Realiza em Empreendimentos Imobiliários, fica na Rua Juca Quito, número 1016, com o telefone 3209-2470, Aciaja, Supermercado Cojiba, CDL e Loja Sonzão. Olá, muito bom dia, Jaboticabal, distrito de Córrego Rico, Lusitânia e de toda a nossa macro-região. Muito bom dia, com muita paz, saúde e alegria. Está no ar o programa Rádio Revista Verão, na Rádio Vida Nova. Aqui você muito bem informado, aquela música gostosa e aquela informação necessária para o seu dia a dia. Música.